Graças a Deus. Saudações, guerreiro. Saudações, guerreiro. Salve, seu Cobra Coral. Salve, menino. Muito obrigado, seu Cobra Coral, de ter aceito aí esse convite pra gente estudar através da mediunidade do menino. É um prazer. É meu, menino. Antes de mais, eu quero pedir uma certa... Deu um minuto. Tá, sim, senhor. Uma certa cordialidade, porque eu não tô muito acostumado a verbalizar, a me fazer utilizar a voz desse menino. Uhum. Então é provável que meu expressismo se altere ao decorrer da conversa e que algumas palavras não fluam tão facilmente, mas a gente vai dar um jeito. Na graça de Deus, muito obrigado. Agradeço a compreensão, menino. Muito obrigado pelo esforço, seu caboclo. Graças a Deus. Claro que sim. Agora a gente pode começar talvez falando disso. Como que é? Em cada médium tem os seus guias espirituais, cada um vem com uma função e, portanto, nem é a falta de conhecimento do senhor, mas talvez a falta de prática do médium nessa união Exatamente. Mediúnica que causa isso. Pai José falou disso no diálogo anterior. Isso. Que não existe essa agressão, essa utilização de um fantoche. Existe uma cumplicidade, uma união entre a identidade e o médium. Se não houver uma conversa entre você e seu amigo, se não houver um companheirismo, uma cumplicidade, você não vai entender o olhar do seu companheiro. Quando você tem uma química enorme com alguém, você, através do olhar, entende o seu pensamento, a sua emoção, até as suas palavras não ditas. Nós é a mesma coisa. Nós somos parceiros, somos companheiros. Se não existe um diálogo diário, não digo diário, mas recorrente, é natural que a união e a interpretação do psiquismo inato do médium não seja tão natural como aquela identidade que conversam, dialogam ou até comunicam mais frequentemente. Então, não é por falta de um nem de outro, é por falta dos dois. Talvez um pouquinho mais no médium, porque, visto que estão na matéria, se encontram um pouco mais limitados, não só limitados, como apegados a muitas manobras da mente. Penso que foi claro, menino. Sim, senhor, claro que sim. Ô, seu caboclo, por que que o ser humano, quanto mais ele se esforça para passar a impressão de que ele é humilde, menos ele consegue? Porque a humildade não é forçada. A humildade é a libertação do seu íntimo. Porque o espírito é humilde. Os apegos ao ego é que nos tornam um pouco distantes da nossa essência. Nos tornam um pouco distantes da nossa humildade inata. Ah, e o que é que... E onde o senhor acha que o ser humano desaprendeu isso? Esqueceu que ele pode ser natural e que isso basta? Quando o ser humano se esquece dele mesmo, quando o ser humano se elimina a ele mesmo, se, digamos assim, seguindo a conversa de Pai José, quando ele se suicida diariamente. Uhum. Uau. Esse suicídio diário que se refere à pessoa criar ali uma máscara e viver de representação, pode ser terminado nessa encarnação? Pode ser parado? Pode sim. A partir do momento que você trabalha o seu autoconhecimento, você começa a ganhar um pouco mais de confiança em si mesmo. E quando você confia em si mesmo, Você fica apaixonado por você. E quando a gente está apaixonado por alguém, não quer largar a algum momento. Uau. Porque o ser humano se ignora. Ele ignora o guerreiro que tem dentro de cada um. Todos se sentem, digamos assim, todos tentam idolatrar certos mídias, digamos assim, desportistas, atores, seja o que for, porque eles seguem seus sonhos. É isso que faz com que vocês os idolatrem. Agora, quando você reconhece o guerreiro que tem dentro de você, você vai seguir seu sonho, seu propósito. E aí você vai se idolatrar você mesmo, porque você sente que você está protegido por você. Porque você tem toda a força de Deus dentro de você. Porque Deus não dá força. Você é a força de Deus. Muito bom, muito obrigado. Por que quando a gente tenta seguir um caminho de paz e a gente começa a estudar o silêncio mental e como se melhorar na condição de ser humano, para poder ter até um entendimento mais amplo das leis espirituais, aqui está chegando essa pergunta, e aí algo vem e tira a pessoa do sério. Ela vem para te testar. Como você pode testar sua paciência num ambiente harmonioso? Como você pode testar o seu amor próprio perante pessoas que te tratam bem? Como você pode testar a sua força física pegando peso leve? Então, se você pede, ou se investe num determinado tema, a vida te auxiliando e te expondo, ela te apresenta. Me perdoe. Ela te apresenta o desafio para te mostrar se está tudo correndo certo, como você tem treinado, usando essa palavra. Me perdoe mais uma vez a falta das palavras. Não, não, nem precisa. Tá muito bom. Seu caboclo, esse nome Cobra Coral, de onde vem para o seu espírito específico? No meu caso, cobra coral. Vem um foco maior na cobra, porque meu trabalho é o resgate pessoal, o resgate do guerreiro de cada um. Então vem a cobra, a transmutação da pele, o renascimento, a morte do velho para vir o novo. E é aí que eu trabalho, no instigar e no inspirar a morte da vítima e o renascimento do guerreiro. Vamos falar um pouco, por gentileza, se o senhor puder, sobre essa vítima que insiste a querer ter essa duração de eternidade e nunca morre. A vítima começa a ser apresentada logo desde a infância, com a educação não só da sociedade, como de seus familiares. Porque um pai que inspire amor próprio vai criar um filho com amor. Não vai criar um filho com seus nomes, com seus medos, perdoe. Criando um filho com seus medos, seu filho vai vivendo amedrontado o resto da sua vida. E se vive amedrontado, ele vive na vítima, porque está sempre dependente do exterior para viver em paz de espírito consigo mesmo. Está sempre dependente que o exterior faça caprichos para suas carências físicas, mentais e emocionais. E aí vem a desilusão, porque vocês são educados que o alheio tem que corresponder às suas necessidades. É a arrogância de achar que o parceiro é seu fantoche e que ele tem que actuar segundo aquilo que você acha que é o correto. E aí vive na vítima, porque vive toda hora sendo ferido, porque vive toda hora de armadura aberta. Claro. Essa ideia de a pessoa viver na intensidade da luta, a outra chega e diz assim: não, leva a vida na flauta, relaxa mais um pouco. Ah, parece que as duas coisas têm o seu lado bom e o seu lado ruim quando um ruma para o exagero, quando um vive no equilíbrio. O senhor pode falar um pouco disso? Guerreiro é aquele que usa como arma o amor. Guerreiro é aquele que usa como escudo o autoconhecimento. Guerreiro é aquele que usa como armadura a sua paz de espírito. Guerreiro é aquele que usa como tribo a sua fé. Quando você se faz utilizar dessas armas, você é um guerreiro de Deus e você não mais necessita lutar. Porque você entende que na vida a verdadeira luta é essa, a de viver sem lutar, mas sem ser submisso à mesma, sendo apenas submisso a uma vida ordenada por você. Que engraçado. Pela informação que eu tenho até, 2017 é o ano de Oxalá e 2018 é o ano de Omulu. Parece que então o ano próximo vai ser esse momento dessa luta pela paz. Como é que o ser humano pode melhor executar essa luta de si para o ambiente e contra o ambiente e suas influências para consigo? Ele não tem de lutar contra um ambiente. Ele apenas tem de passar por ele sem ser atingido pelo mesmo. Com a sua armadura, que é a sua paz de espírito. Com o seu escudo, que é o seu autoconhecimento. E se for necessário uma arma, que se utilize do seu amor. Então, mais uma vez eu digo, a verdadeira luta nessa vida é de viver sem lutar. Porque quando o ser humano entender que tudo é sintonia, você vai entender que não há existe sorte, existe merecimento, e pode cair flecha em todo lado. Você só será atingido se for mesmo necessário, se for para seu bem, para seu bem, para seu bem supremo, ou se for por atração. Pai José deu uma palavra muito interessante, a do barco, você se recorda, menino? Lembra-se, senhor. Então, tem aí o exemplo. Quando existe um trabalho interior, toda a sua vibração exterior altera, e todos nós sabemos que o exterior é o reflexo do nosso interior. Então, se pode ser que exista uma batalha, será uma batalha interna, a da luta contra os apegos prejudiciais para você mesmo. A luta contra tudo o que te desarmonia interiormente. E aí você pode ter a casa ardendo. Você sai na paz. Não sai assustado, como é educado desde o início de sua infância. Entendi, é uma luta contra tudo que te desarmoniza interiormente. Exatamente. E você entende que não é uma luta de destruição, mas uma luta de transmutação, de abraçar a sua sombra, não de esquecê-la ou tapá-la ou deixar debaixo do tapete, porque se existe estrume no chão e você não o apanhar, apenas o tapar com o tapete, você não o vê, mas vai passar por ele e vai sempre sentir o cheiro. Se você for dominado pelo ciúme, e você se afastar de todas as pessoas que você tem afeto, você não vai sofrer desse ciúme, mas o ciúme continua lá. E sempre que alguém que roce ou que estimule esse ciúme, ele virá de cima. Então a ideia não é tapar o lixo. A ideia é limpar o lixo. Não o destruindo, mas pegando nele para um local que seja necessário, onde ele tenha o seu propósito. Me perdoe o exemplo do estrume, mas foi aquele que mais me afinizei. Visto que o indígena se faz utilizar do estrume para produzir, seja batata, seja o que for. Então o estrume não é ruim. É um adubo? Exatamente. Claro que sim. Sim, senhor. O que pode ser ruim na sua casa pelo cheiro, dá de comer a outros no local apropriado. Claro. Me enviaram aqui um poema, não disseram quem escreveu, mas eu quero. Tem algumas ideias aqui que talvez seja importante, tá no rumo da nossa conversa, tem sintonia, então talvez até coloque um pouco para o senhor. Força, menino. Começa desse jeito: abençoado seja meu caboclo de Aruanda. Faz de mim um instrumento de vosso trabalho, que eu seja vosso arco e flecha. Então, começando daí, o senhor vê um pouco desse negócio de paternalismo, o outro passar a responsabilidade para o espírito, para fazer dele um instrumento do trabalho do espírito? Pode repetir, perdão, Isso. o Eu, poema. isso, essa frase, né? Diz assim: faz de mim um instrumento de vosso trabalho, que eu seja vosso arco e vossa flecha. Exato. É destinado para quem esse poema? Tá escrito assim: abençoado seja meu caboclo de Aruanda. Eu retiraria aí o meu caboclo de Aruanda e colocaria minha essência, minha alma, meu espírito. O resto está tudo correto. Mas Meu nesse. Deus interior. Ah, olha aí. Trocaria apenas essa palavra. O resto está tudo correto. Ah, Porque e. caboclo não é mais que você. Caboclo é uma roupagem, uma farda. Tal como numa empresa existem várias fardas. O médium, nesse caso, será médium. Ou menino, que pertence à equipa espiritual desse caboclo. Ele não é menos que esse caboclo. Ele apenas. Ele apenas cumpre a sua função. Mas só a falta de amor próprio nos permite idolatrar alguém. E entregar a nossa vida a quem quer que seja. Seja guardião, seja caboclo, seja pai velho. Eles trabalham com você. Não você trabalhar para eles, nem eles para você. Entendam isso. Só a idolatria permite que vocês idolatrem alguém para além de você mesmo. Só a falta do amor próprio permite isso. Uau, entendi. Então o caboclo não te ama mais porque você o idolatra. Se ele fizer isso, ele tem muito que aprender ainda, esse caboclo. Ou chamado de caboclo. Então, Não querendo ofender o menino, cada um está no seu momento. isso, claro que sim. Então, quando o senhor diz assim, quando o poema diz assim: faz de mim um instrumento de vosso trabalho, o senhor acabou de explicar, né? Não é para pedir para o outro fazer de você qualquer coisa, né? O faz de mim, eu interpretaria esse menino personificado ou encarnado. E o título eu daria ao seu Deus interno. Claro. Porque são poucos que se permitem viver segundo a expressão da sua alma. Né? E são muitos aqueles que se permitem viver segundo supostas identidades. Quando o senhor fala Os ordena. identidades, é para as pessoas entenderem as entidades que incorporam, né? Exatamente, que Isso. muitas vezes nem são identidades, pode ser um processo anímico, ou até pode ser uma identidade que não corresponde à equipa espiritual. Mas como muitas identidades que já falaram com você, dizem, cada um tem aquilo que merece. Cada um se faz acompanhar segundo aquilo que merece. Nem que seja no atual momento. Claro. E aí na parte que diz assim: que eu seja vosso arco e vossa flecha. Ele tá um pouco dizendo assim: pronto, quando o senhor trabalhar por mim, o que o senhor fizer tá bem feito. Que eu seja o seu arco e sua flecha vai depender em que direção essa flecha vai e com que propósito essa flecha vai. Se ele acha que a flecha é um instrumento de luta, caboclo fazendo de seu, digamos assim, talvez Sapa a paria ali. palavra. Me perdoe, menino. Pois não, pode falar. Não entendi o que tinha Fazendo do dito. seu aparelho ali, né? Exatamente. Quando você entende que a flecha faz parte do arco e o arco faz parte do caboclo, aí vocês trabalham em comunhão, trabalham em conjunto, E talvez o caboclo seja o mais direcionado para atirar a flecha. E aí você pode se considerar a flecha. Mas não se considere a flecha por ser guiado pelo caboclo. Penso que fui claro. Claro que sim, é a unidade que faz a força, né? Exatamente. Eu peço perdão, porque eu sei que tenho um vocabulário um pouco estranho e muito por entre linhas, mas a ideia não é só uma conversa, mas uma viagem. Porque qualquer um consegue partilhar uma conversa, apesar de muitas vezes ser difícil. Mas partilhar uma viagem, partilhar um silêncio, é bem mais complicado, menino. Te levar a viajar é bem mais complicado. E nossa viagem hoje vai ser bem interessante. Vamos para a próxima linha desse poema aí. Em momentos de tensão, a corda se esticará e o arco irá se dobrar, mas jamais irá se romper. Bonito. Então, assim, quais são esses maiores momentos de tensão e de que forma a gente deve agir para se esticar, se dobrar e não deixar quebrar? O momento de tensão é quando a vida te testa a sua fé. E a permissão do arco dobrar ou não é você continuar agarrado na sua fé ou não. Porque a vida, a todo momento, testa a sua fé para te mostrar o quanto a sua vida é abençoada pela sua fé e pela sua força. Qualquer momento é abençoado pela sua fé e sua força. Agora, quando você ignora a sua fé, você deixa de estar abençoado. Muito bom. Ensina-me a não sucumbir diante das adversidades da vida. Como é que o caboclo ensinaria isso? No inspirando, através do sussurro na orelha. Não fazendo nada por ele, porque aí o estaria prejudicando. Mas através do sussurro no ouvido, através da inspiração da palavra, através da inspiração da ação. Ok. Hoje, o céu está tempestuoso e o ar congelante, mas o amanhã virá e com ele dias de sol e calor. Como é que o caboclo ensina a pessoa a ter a visão do tempestuoso e do dia ensolarado sem que ela deixe isso afetar o seu emocional ali? Através da fé. Quando você está passando por um momento chamado ruim, mas tem a certeza que tem a capacidade de dar a volta, é porque você tem fé em si, você mesmo. Se você tem fé em você mesmo, você tem a fé em Deus. Porque mais uma vez eu digo, você é a força de Deus. Certo. Afaste-me do confronto com meus inimigos. Daqui a pouco eu leio o resto. Por que a gente sempre pede para nos livrar do mal, nos afastar do confronto? O senhor acabou de dizer que sem a guerra você não é aprovado. A guerra é interna. O inimigo exterior vem para te apresentar a guerra interna. Vem para te apresentar o chamado, digamos assim, usando essa palavra, o inimigo interno. E um dia que você descubra ou reconheça o seu poder pessoal, o guerreiro que você é, você não terá medo daquilo que você chama inimigo. E você não o encarará com o inimigo. O encarará apenas por mais uma ferramenta divina para te apresentar aquilo que você é. E todo o seu potencial. Então, diz assim, afaste-me do confronto com meus inimigos, mas se o choque for inevitável, que eu tenha a força e a coragem de lutar. Então, vamos dizer assim, por que um encontro com um inimigo, um embate, tem que existir choque? Tem que existir, não. Poderá ser necessário, sim ou não. mas não tem que existir. Existem sempre pelo menos duas possibilidades. Pelo menos. Sempre. A de fugir ou de enfrentar. Agora, a forma como você enfrenta vai depender do seu ego. Porque o ego é um condutor. Ou melhor, o ego é um veículo conduzido pelo amor. Então, dê liberdade ao seu ego para ser conduzido pelo amor. E enfrente esse seu chamado inimigo, que é uma palavra muito forte. E o enfrente através da autenticidade do seu ego, harmonizada pelo amor. Aí sim, hein? Daí continua assim: que eu tenha a força e a coragem de lutar. Então, essa força e coragem normalmente está ligada à pessoa ver com clareza o objetivo final, o prêmio que surgirá disso. Então, como que a pessoa pode ter essa coragem, essa força de lutar, essa luta interior, né? Sem querer ganhar alguma coisa em troca. Eu discordo um pouco disso, menino. A força de lutar não vem com o interesse Olha daí. do objetivo final. A força de lutar vem da fé que você tem em você mesmo, do conhecimento da força que você tem, do guerreiro que é. Porque o guerreiro, ele tem medo. Pode sim ter medo. Mas o guerreiro, acima do medo, tem a sua coragem. Porque ele sabe que ele pertence ao universo, e o universo é tudo. Ele pertence a Deus. Digamos assim, o patrão maior. E se ele lutar com a maior força que existe, que é o amor, poderá vir o que vier. Agora, qual é a sua definição do amor? Vai depender de cada um. Certo. Afaste o medo da derrota, já que sempre há possibilidade de um novo recomeço. Então, por que é que é o caboclo que tem que afastar o medo da derrota? Pergunte para quem escreveu isso, meu. O caboclo é apenas uma inspiração do guerreiro. Mas o caboclo não faz a papa para você. Sinta a energia do caboclo e a reconheça em você mesmo. Porque guerreiro não é aquele que grita mais alto. Porque o guerreiro não é aquele que dá o soco mais forte no peito. O guerreiro é aquele que se permite movimentar, respirar e atuar. Pelo amor, a forma intensa como ele vive em amor. Esse é o verdadeiro guerreiro de Deus. Então, ele mesmo pode afastar o medo da derrota, ué. Exatamente. Deixando-se dominar pela sua coragem. Mas para ter coragem, eu falo coragem, não inconsciência. Para ter coragem, você precisa reconhecer o poder que você tem dentro de você. Mas com a falta de autoconhecimento, isso dificilmente acontecerá. E estará sempre dependente do exterior. Porque vive em carência, vive na vítima. Uau. Ensina-me a arte da paciência, pois às vezes é necessário esperar um dia inteiro até que a caça caia na armadilha. Me perdoe, não ouvi. Tome conta. Ensina-me a arte da paciência, pois às vezes é necessário esperar um dia inteiro até que a caça caia na armadilha. Mais uma vez vem a fé. Porque a fé te dá paciência. Porque quando você tem fé, você confia em você mesmo. E você confia no momento. Quando tem autoconhecimento, você entende que não é o momento certo para atuar. Você sente dentro de você uma falta de fluidez de momento. Isso se chama autoconhecimento. Um dos escudos mais poderosos que existe no universo. É ele que te protege daquilo que você atrai. É ele que te protege do chamado erro, apesar de ser uma fala que eu não gosto muito. Ah, entendi. Então, aqui de novo, né? Pedindo pro caboclo ensinar a arte da paciência. Sim, menino. Isso. Então, isso, até onde pode pedir isso pro caboclo e até onde eu posso me isentar da necessidade do esforço pessoal? Não tem mal em pedir o auxílio. Pelo contrário. Agora peça o auxílio com humildade, não com carência. Por quê? Nem todo mundo tem o poder de te ensinar. Agora, quando você ouve as palavras alheias como verdades, você pode estar cavando um buraco. Por isso, o autoconhecimento, o investimento, a busca tem que ser alargada, não pode ser limitada a um caboclo. Pode ser alargada ao irmão que vive ao seu lado. Pode ser alargada ao cachorro que vive com você. Não só ao caboclo, a uma identidade espiritual. Isso só mostra a falta de amor que vocês têm pelos vossos irmãos encarnados. Preferem viver na fantasia, porque todos sabem que caboclo não existe. Caboclo é apenas uma roupagem, uma forma para vosso ego interpretar quem está falando convosco. Uma forma mais fácil de vos atingir intelectualmente. Então, ganhe a humildade de aprender com tudo. Não com a idolatria de alguém. Porque quando você idolatra alguém, tudo que essa pessoa faz, ela é dita como verdade. Tudo que ela diz é recebida como verdade. E nem sempre isso acontece. Isso é falta de responsabilidade. Porque você tira a sua responsabilidade de você mesmo e passa para o outro, mesmo que inconsciente. Ensina-me a linguagem mágica das plantas para que eu possa conhecer os mistérios da vida. Eu não querendo julgar, mas pelo que eu estou entendendo, tudo o que está sendo dito aí é de uma forma, digamos assim, simbólica. E isso, como uma oração, né? Exatamente, de analogia. Isso. Então fica complicado fazer um julgamento Isso, harmonioso claro. do que está sendo dito. Uma palavra ou outra seria fácil. Agora tudo seria injusto, digamos assim. Claro, claro que sim. Mas assim. Porque o caboclo pode te ensinar te apresentando um livro, através da intuição. Não tem que ser pela palavra. Seja um caboclo, seja um Exu, seja um pai velho, seja um doutor, seja um espírito anônimo, seja uma roupagem concreta. Ele te pode ensinar através da intuição, te levando a um determinado local, te apresentando um filme, te apresentando um livro. Então fica um pouco complicado julgar todo o poema. É. Mas assim, então eu estou quebrando assim um pouco as frases e perguntando ao senhor na forma de uma ideia separada do poema, como se uma pessoa normal tivesse só naquele estágio daquela linha, tá? Entendo. Então daqui Ok, está menino. dizendo assim: linguagem mágica das plantas. Essa palavra mágica tem saído muitas vezes nas pessoas que buscam ajuda, porque a gente aprendeu que mágica existe. Como é que funciona isso, caboclo? Como assim, menino? Pode ser um Existe pouco mais. mágica? Existe essa história de eu estalo o dedo e a coisa acontece? Ou Não tem. digo no estalar, não digo no estalar do dedo físico, mas no estalar de dedo, num despertar interior. Aí as coisas acontecem. Porque Claro. se você tiver engasgado por dentro, por fora, toda a sua vida terá engasgada. Então se você estalar os dedos de uma forma simbólica, estou dizendo. E despertar, que não é num estalar de dedos. Tudo desembaraça ao seu redor. Essa é a mágica. Aquela que vem de dentro. Essa é a única magia que eu conheço. Porque eu não tenho como limpar a vida desse menino. Porque a forma como eu trabalho com aquilo que ele me dá, com a ferramenta que ele me dá. Se ele não me dá nada, fica complicado para mim. Porque aí eu quebro as leis universais. E eu nem tenho sequer como fazer isso, porque eu sou apenas mais um. Claro. Então, quando diz linguagem mágica das plantas, essa mágica é só uma ilusão, porque quando ela realmente acontece, já houve um processo inteiro que precedeu aquela realização. não desvalorizando o poder das plantas, que é imenso. Claro. Mas, resumidamente, posso dizer que sim. E vocês conhecem, então, a linguagem mágica das plantas, né? Que é a combinação correta para determinado fim. Depende. Quando você refere a você, eu vou me referir a mim. Se você me referir a mim como espírito, eu posso dizer que sim. Se você se referir a mim, é importante dizer isso. A mim, incorporado nesse menino, eu vou dizer que é muito escasso o meu conhecimento. Porque o que está aqui se apresentando a você é uma junção, é uma cumplicidade. Limitada pela matéria, limitada pelo psiquismo desse menino, limitada pela ferramenta que ele me proporciona. Se você falar de mim como espírito no astral, aí sim eu posso dizer que domino. Para que isso acontecesse, eu tinha que pôr esse menino totalmente inconsciente e tinha que, digamos assim, trabalhar com ele por outros lados energéticos, a nível tanto de chakra como de mente. Mas não é esse o propósito. E dificilmente hoje em dia existirá esse propósito. Com certeza. Por isso é necessário os médiuns estudarem e fornecerem ferramenta para suas identidades, para trabalhar em comunhão, essa forma linda que existe entre médium e identidade, para trabalhar em simbiose, para trabalhar com amizade e cumplicidade. Aquela cumplicidade que você olha para o olhar do seu amigo e você entende o que ele está sentindo. O senhor bem que falou, isso é muito importante mesmo, né? As pessoas dizem assim, ué, não está incorporado do caboclo? Como é que não sabe o nome da planta? Exatamente. Nós até podemos falar, mas vamos dar uma volta enorme. É. Eu vou gastar muita energia psíquica desse menino, aquele psiquismo inato em que eu envio a vibração, os pulsos energéticos, e ele fala automaticamente. E existirá também um grande desgaste da minha parte. Para que isso acontecesse, teria de haver um preparo, não só energético, como de estudo desse menino. Claro. Então, a próxima linha diz o seguinte: vossa nudez é libertadora. Ensina-me a andar nu, pois tenho que vestir-me todos os dias para ser uma pessoa que não reflete minha verdadeira natureza. Quando você nasceu vestido ou nu? Nu. Nu. Então a criança, quando nasce, ela é portadora, digamos assim, do assertivo. E vai desaprendendo com o tempo. E vai chegar um ponto que tem necessidade de reaprender. Vou dar um exemplo, menino. Peça uma criança começou a caminhar bem pouco tempo para ela pegar num objeto pesado. Você notará que a postura é perfeita. O equilíbrio entre o cóccix e a sua nuca é perfeito. Agora peça um adulto de 20 anos para pegar um objeto. Ele pega todo torto, ele danifica seu corpo, sua coluna. Alguém ensinou a criança a pegar em objeto? Não. Agora, o mau exemplo deseducou a criança. Pois é. Eita. E a criança, ela olha e por algum motivo ela não encara bem a pessoa da frente e não a quer cumprimentar. E o pai a obriga, porque isso é educação. Ela fala uma pessoa com quem ela não se sente afinidade. A obriga a beijar, a cumprimentar. Isso te marca profundamente até o futuro. E você aprende que tem que sorrir e receber e se obrigar a lidar com quem você não sente afinidade, com quem te envenena ou pode sugar a sua energia. Eu não estou dizendo para virar as costas para ninguém. Agora estou dizendo, é para você viver em verdade com você mesmo, tal e qual como você vivia quando era criança. Uau. Deixa eu falar um pouco sobre criança e educação infantil, até deixar uma ideia para quem está ouvindo, que tem um filósofo francês, o Jean-Jacques Rousseau, que foi o mestre do Pestalozzi, o Pestalozzi foi mestre do Allan Kardec. Mas o Jean-Jacques Rousseau fala muito sobre a infância e ele diz assim para deixar que as crianças brinquem mais e buscar impor um pouco menos a necessidade de formatá-las para um propósito financeiro. O que que o senhor diz sobre isso? Porque hoje o que existe são androides. Não são pessoas. Eu estou falando de forma irônica e geral. Claro, claro. Espero que me entenda. Sim. Porque os pais educam as crianças segundo os seus medos e as suas conveniências. Perdão o meu erro. Não educam, castram as crianças. Domesticam as crianças. Não permitem que a criança se expresse. As suas vontades internas. Elas formatam a criança para se enquadrar num ambiente ao qual os próprios pais sofrem com ele mesmo. Então eduquem com amor, não com autoridade. Eduquem, não castrem. Entendeu, menino? Sim, senhor. Muito importante, né? Depois que há uma sociedade de elementos sóbrios, mas não alimenta essa sociedade, aí não Exatamente. tem jeito. Tá certo. Meus pés descalços irão penetrar a terra, ligando-me ao grande Deus Tupã. Essa ideia do pé descalço tem um pouco da ideia que o caboclo mesmo passa, né? De sentir o chão e a natureza e tornar-se um com ela, né? Exatamente. Isso, entendi. Claro. E aí que diz, ligando-me ao grande Deus Tupã. Se você sente uno à natureza, você se sente uno a qualquer Deus que você idolatre. Tá certo. Idolatre. Faça de mim uma flecha de luz, atirando-me onde a escuridão imperar. Faça-me perdoe, falhou aqui. Faça de mim uma flecha de luz, atirando-me aonde a escuridão imperar. Essa é a arma que eu chamei de amor. Por quê? Não adianta você expressar o seu amor dentro do amor. Para que o seu amor crie um bom impacto, você pode o expressar dentro do sofrimento do alheio. A sua paz não interfere muito com a paz do outro. Mas a sua paz interfere bastante com a desarmonia do outro. Seja energeticamente, seja da forma inspiradora. Ela interfere sempre com a desarmonia do outro. A sua postura, a sua palavra, tanto pode irritar como influenciar. Isso já não cabe a você. Se eu ficar cansado, irei recostar-me no tronco da jurema e adormecer coberto pelas suas folhas, ouvindo o canto dos pássaros anunciando o fim do dia. A isso eu chamo paz de espírito. Claro, tem a certeza do hoje e a confiança no amanhã. Exatamente. Faz sua parte ali e aí entrega. Exatamente. Apenas faça a sua parte. E se cada um fizer a sua parte, o mundo estará completo, estará harmonizado. Agora, o pior é quando você tenta fazer a parte do outro, ignorando a sua. E aí entra o conflito interno e externo. Porque você sempre se sentirá vazio, sempre se sentirá incompleto. Fazia parte do outro, o senhor diz assim, ficar apontando erro pro outro arrumar logo e porque incomoda você, mas você mesmo não cuida da sua. E não só, tentando mesmo fazendo a parte do outro. Ah, é. Realmente, tem gente que ajuda, né? Não ensina a pescar, é isso? Exatamente. Você quer dar comer para um homem por um dia? Lhe dê o peixe. Você quer dar comer para um homem para toda a vida? O ensine a pescar. Essa é uma frase que a gente utiliza muito, que é bastante assertiva. O som da cachoeira irá embalar meus sonhos. Então, seu caboclo, fala um pouco sobre porque hoje sonho pra gente é sempre a melhor casa, o melhor carro, o melhor relacionamento, tudo o melhor do melhor material. Mas o que seria pro caboclo uma fotografia, um retrato ideal de um sonho que se possa ter enquanto caminhamos na matéria? Eu vou usar uma frase de Pai José. Aquele que vive sonhando, vive investindo no futuro. Aquele que vive o presente, vive um sonho. Claro. E não precisa ter aquele vazio de dizer vou estar completo quando lá chegar. Exatamente. Quando você se anula por, entre aspas, um sonho, você não está vivendo o presente. Quando você se sacrifica, entre aspas, por um sonho, você não está vivendo o presente, se está anulando. E quem sabe aquilo que você acha que é seu sonho não seja limitado para a pessoa que você é, para as suas capacidades. Porque vocês não sabem quem são, quanto mais aquilo que querem. Então viva o presente e você descobrirá coisas que nem conhece e que se encaixam bem melhor e na perfeição em você mesmo. E que essas sim te auxiliam na sua plenitude, no completar de você mesmo. Vocês não sabem quem são, quanto mais aquilo que querem. Fala um pouco mais sobre isso, seu caboclo. Vocês têm um exemplo diário. Há muitos que acham isso como virtude. Eu quero um carro. Tenho carro. Afinal, não era bem isso que eu queria. Agora quero um carro melhor. E tenho o carro melhor e o vazio continua. Esse é o melhor exemplo. Quando você sabe o que quer, quando você sabe, perdão, o que é, você já não quer nada, porque já é possuidor de tudo. Nossa, realmente, uau. Quando chegar a hora da passagem, amarre minha alma na ponta da flecha. Suba na mais alta montanha, estique a corda ao máximo e lance-me rumo ao infinito. Isso chama fé. Mais uma vez eu trocaria o caboclo pelo seu Deus interno. Perfeito. Porque não transfere para o outro a força que está dentro de si. Exatamente. Porque aí o caboclo não te envia, o caboclo te acompanha. Claro. Então, seu caboclo, daí chegou aqui no fim desse poema aí, que pronto, foi, a intenção foi muito boa, né? Não tem como julgar o poema por si, mas serviu não, pra não gente. Mesmo. Serviu pra gente ter, pode falar. E perdeu esse menino o meu julgamento. Isso. Não foi maledicente. Não, não, não. E o poema é inspirador. Uhum. Mais uma vez eu digo, só alterava o título. Alterava a personagem para o seu Deus interno. O resto tudo faz sentido. Boa. Por quê? Não existe banda sonora melhor que esse passarinho cantando, que essa cachoeira caindo. Não existe terreiro ou templo melhor que essa árvore a qual ele se encostou. Não existe luta melhor que esse envio até o infinito. Os meus parabéns para quem escreveu. Apenas dei o meu ponto de vista em relação ao título e à direção para quem ele fala. Claro, muito bom, né? Tá certo, então. Igual aquela oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E quem é o Senhor? Isso, é esse Deus interno, né? Onde Exatamente. houver ódio, que eu leve amor. E aí vai. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Enfim. Ah, seu caboclo, Sim. quando as pessoas falam sobre céu, sobre purgatório e sobre inferno, qual que é a visão que o caboclo tem a respeito desses três significados? Mais um instrumento divino para te apresentar aquilo que você está, para que se descubra no é. Claro. Porque um dia, o caboclo é mais evoluído que ninguém. Eu não sei o que há para lá daquilo que eu vivo, tal como vocês não sabem. Agora, eu te posso dizer que um dia vocês vão perceber que não existe céu nem inferno. Quando limpam a sua visão, a poeira à vossa volta, vocês veem que ambos desaparecem e você só vive no seu íntimo. E a visão de inferno e de céu é uma forma do interpretar de seu ego. Ou a interpretação do seu ego. Confuso, né, menino? Não, não, não. O caboclo traz essa simplicidade. Eu acho que o que fica confuso é a gente querer uma coisa muito mais elaborada para É poder a se fantasia. permitir entender. É vocês não quererem o espírito, apenas quererem o caboclo. É vocês não quererem um espírito, é vocês quererem o Exu. É vocês não quererem uma visão ou um ambiente, é vocês quererem o céu e o inferno. É a fantasia, mas tudo no seu momento. Pronto. E aí eu vejo assim, quando eu digo assim, vamos mandar pergunta para a entidade, daí as pessoas começam a enviar perguntas, mas a maior parte delas está voltada a funções específicas de rituais de Umbanda. E como que o caboclo vê isso, e qual que é o melhor jeito de fazer isso, e qual que é o melhor jeito de incorporar o caboclo, e qual que é o melhor jeito. O que que o senhor quer dar passar pra gente numa visão geral sobre o que importa saber a respeito dos rituais de um terreiro ou da forma de incorporar o caboclo? Quero deixar bem claro que eu não sou contra nenhuma religião nem nenhum ritual. Apenas quero deixar o meu parecer e uma chamada da atenção. Veja qual é o seu foco. No seu exterior, no seu interior. Se o seu foco continua no exterior, você só se preocupa em estudar a religião, estudar o ritual e ignorar a você mesmo. Você vai continuar perdido, idolatrando identidades. E buscando alguém que te complete. Na altura em que você terá autoconhecimento, investir no autoconhecimento, perdão. Investir em você, em viver em amor, em paz de espírito, você vai incorporar qualquer identidade de luz. Vai sentir, não é entender, qualquer ritual. Vai sentir, não é entender, qual aquele que é direcionado para você, para o seu caboclo. E você vai entender que o grande ritual para que você esteja unido a uma identidade é a cumplicidade que você tem com ela. Você pode ser, até pode nem ter clareaudiência, nem clarividência, mas você conversa através da mente, não é pedindo, conversando, desabafando. De repente, sua voz interior começa a falar com você. Você até pode pensar que é você mesmo. Não se preocupe com isso. Apenas te preocupe com a mensagem. E você vai entender que vai começar se sentindo otimamente falando com essa. E quem sabe um dia você descubra se é você mesmo ou se é uma identidade. E te digo uma coisa: seja você mesmo, ou seja uma identidade, isso é maravilhoso. Seu caboclo, deu uma cortada aqui no áudio. O senhor disse alguma coisa assim, você vai estar automaticamente falando com, no caso, a vossa voz interior que comunica com o caboclo e torna ali na unidade. Foi alguma coisa assim? O que eu mencionei aqui é necessária uma cumplicidade com as identidades. Claro. E um dia você começa a falar consigo mesmo, vai dirigindo e vai falando consigo mesmo, desabafando consigo mesmo. E sua voz interior começa respondendo. E você ignora se é caboclo, se é Exu, se é você mesmo. Você dê valor apenas à mensagem. Um dia que vocês se sintam unificados com as identidades, que exista aquela cumplicidade, você vai entender qual é o ritual apropriado para você mesmo. Vai perceber que o ritual é apenas você pensar na identidade. Estou dando um exemplo. Vai perceber que o ritual é apenas ouvir aquela determinada música que te faz lembrar o caboclo, como quem sabe faz lembrar uma pessoa amada. Ou aquele cheiro daquele incenso te ajuda a unificar, mas são apenas ferramentas. Porque o teu coração, a tua paz, a tua vibração é que te vão unir à identidade. Muito E bom. se a vela te dá paz e te faz sentir unido à identidade, acenda a vela. Mas não é porque alguém disse que tem que acender a vela. É porque você sente que aquela vela te une à identidade. Entendeu, menino? Sim, isso também já responde perguntas como: como podemos nos aproximar mais dos espíritos da natureza para nos ajudar na jornada terrena? Queria desenvolver minhas correntes de caboclos e fazer a caridade ser um instrumento. Como posso fazer? Se desenvolva a si mesmo, tenha amor próprio e autoconhecimento, você terá unido a tudo que necessita estar unido a você mesmo. Que você é o universo. Você faz parte do universo. Ao existe uma corrente. Agora, quando você não está harmonizado, não está em você mesmo. Você não está ligado a ninguém. Agora, uma cautela. Você está preocupado em se unir ao seu vizinho do lado? Você está preocupado em se unir ao seu primo ou ao seu irmão? Não, você apenas está preocupado em se unir à sua identidade. Calma aí, menino. Terá o seu tempo quando vier para o lado de cá. Ah, entendi o que o senhor falou. Isso não está errado. Para mim, isso é meu julgamento, meu defeito. Para mim, o que está errado é você apenas se focar, a se ligar a identidades. E você veio para aqui viver com seus irmãos para quê? Para viver numa caixinha? Falando com vozes e espíritos. Claro, entendi. O senhor está dizendo Se assim. você não sabe valorizar o seu vizinho, como é que você quer valorizar de forma humilde uma identidade? Um espírito, não uma As entidade. identidades não são mais que ninguém. São apenas mais um, mais dois. São tal e qual com vocês, todos feitos da mesma matéria, em estados diferentes, em propósitos diferentes. Chega dessa autoignoração e dessa idolatria doentia pelo invisível. Porque aquele que idolatra o invisível está no mesmo estágio que aquele que idolatra o material. Apenas a forma de manifestação é que é diferente, não está em harmonia. Aquele que ignora o material está no mesmo estágio que aquele que ignora o invisual. O invisível, perdão. Apenas a forma de manifestação é que é diferente. Você tem que valorizar o dinheiro. Tem que valorizar o espírito. Tem que valorizar você mesmo. Porque quando você valoriza você mesmo, você entende que você é o material nesse momento, ou você está o material nesse momento. Mas que você é um espírito. Então chega dessa doentia de se preocupar mais em matar a fome e a identidade do que a você mesmo. De matar mais a fome ou o Exu do que ao seu irmão e ao seu vizinho. Tenha vergonha na cara. Exu não precisa de carne para comer. O mendigo precisa. Essa conveniência de querer agradar. De depositar a carência nas identidades. De usar aquele amor que você tem, que supostamente era para usar com você mesmo, usar com as identidades. Você acha que Cristo, eu vou usar a referência a Cristo, porque talvez seja o mais idolatrado nesse planeta, fica satisfeito de ver alguém se chicoteando em nome dele? Não, senhor. Você acha que Cristo fica satisfeito de ver um animal na mesa, sendo comido, devorado, para celebrar a sua data de nascimento? Nossa. Chega de fantasia, abra os olhos. Descubra o guerreiro que você tem dentro de você mesmo. Menino, tá na hora. Tá sim, senhor. Muito obrigado, seu caboclo. Agradeço muito. Passa uma mensagem final para a gente, que acompanhou o senhor e esses estudos até agora, por gentileza. Eu vou repetir umas palavras que usei. Guerreiro é aquele que usa como arma o amor. Guerreiro é aquele que usa o seu escudo como autoconhecimento. Guerreiro é aquele que usa como armadura a sua paz de espírito. Se faça usar dessas armas. E você não terá mais que batalhar. Abração, meu irmão. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, seu caboclo. Oi, Jefferson. Senhor Rubem Ribeiro, É. tá me ouvindo bem? 2 segundos. Sim, Jefferson. Ah, como é que foi para si, esse trabalho aí nos bastidores? Peraí. Quer ver se está vazia. O Cobra Coral tem uma energia particular, tal como todos os outros. Ele transmite uma sensação. Como é que eu te explicar? Uma sensação de poder. Ou seja, uma sensação muito semelhante àquela quando nós temos. Quando estamos com raiva. Não é uma sensação de raiva que o Cobra Coral transmite, mas é aquela sensação de poder que nós temos quando estamos com a raiva, que sentimos que conseguimos fazer tudo. Segurança, né? É segurança, e muito foco. E é uma sensação que temos força para fazer tudo. Eu estou a comparar isto porque normalmente, naqueles momentos maiores de ira, é que eu me sinto assim, não é? Capaz de fazer tudo e que sou invencível, etc. E o Cobra Coral, enquanto eu estou incorporado com ele, a sensação é sempre essa. Tanto que eu estou sempre muito. Eu sinto-me um bocado acanhado com ele. Porque se eu tivesse esta energia diariamente, eu acho que ficava doido. Por quê? perdia o controle, porque é uma sensação de poder muito grande. Ah, entendi. E eu não teria capacidade de lidar com ela, porque aí de certeza que iria interferir o ego, e aquela sensação de superioridade. Então nota-se que ele tem essa energia, mas de uma forma muito harmonizada. Muito harmonizada. E eu sinto muito concentrado com ele. Sim, tenho dificuldade. E foi interessante que eu falei nisso no início. Tenho alguma dificuldade ainda no fluir das palavras. Mas isso é um trabalho meu. E desde já peço desculpa. Mas ele tem uma energia. Eu estou assim de cabeça vazia ainda. Então eu sinto que ele ali sim acanha-me um bocadinho. Porque eu não teria controle com esta energia tão, entre aspas, poderosa, não é? Aquela sensação de poder que ele me transmite quando estou incorporado. Tanto que agora, mais no fim, já existia um determinado despreendimento e eu próprio senti que já estava a influenciar, nestas últimas palavras, a forma como ele transmite a mensagem, não a mensagem. Mas é interessante, ele é muito firme, foi a identidade que me apresentou não só a psicografia como a incorporação. Ele é como fosse quase aquele irmão mais velho, que fala de forma muito firme, me confunde muito a cabeça, porque ele fala ali muito entre linhas, é muito ali com uma filosofia muito complicada, mas ele é realmente muito inspirador, porque todas as palavras que ele me transmite a mim são sempre de muita, muita força. E ele eleva muito o meu ego de forma sadia, digamos assim. Eleva muito a minha fé em mim mesmo. Claro. Você, apesar de não ter um terreiro aberto, você se colocou à disposição de a gente colher esse conhecimento que foi, sem dúvida alguma, maravilhoso e não deixou a desejar, com todo respeito, a quem tem terreiro aberto, Sim, sim, né? sim, sim. Então, mas no entanto, você é muito respeitoso de rituais específicos antes de fazer esse trabalho. Não é ritual em si, é de meditação. Isso. Eu tenho Procedimentos, né? que. Isso. Exatamente, eu tenho que. Ou seja, não é num ritual. Eu posso dizer que eu neste momento tenho aqui um copo com chá e tenho aqui. Eles, como nós, não sei se. Por algum motivo, não é? Eu tenho aqui uma planta que é uma sálvia e tanto eu como o pai José passam o diálogo todo a queimar a sálvia, etc. Mas eu não tenho aqui mais nada. Tenho aqui uma velinha também, que nem é costume eu acender. Não é tanto o ritual exterior, mas interno. Eu ponho a minha música. Normalmente converso sempre um bocadinho antes com eles. Antes de incorporar. Se for uma incorporação propositada como é agora. Agora, se acontecer durante uma terapia, eu só trabalho com o Reiki. Muitas vezes eles por alguma necessidade, eles querem vir ou falar com a pessoa ou fazer alguma espécie de cirurgia, seja o que for. Normalmente quando é assim uma incorporação combinada, como foi o caso de hoje e do diálogo anterior com o pai José, eu tenho sempre uma conversa antes, para me sentir um bocadinho mais afinizado. Se for num terreiro, já incorporei. No terreiro foi quando eu descobri que tinha este. Descobri não. Identifiquei o dom, não é? É que eu já tinha incorporado antes. Ei não, é os atabaques, é a coisa natural, estou na plateia Você estava, e o espírito vem. claro, você É. estava Mas eu de consulente. não tenho muito ritual exterior. É muito à base da música, do cheiro e da concentração. Porque eu tento ao máximo adormecer, digamos assim, porque eu sou consciente e eu tento para não julgar tanto, porque acontece muito com o pai José, ele ditar determinadas palavras que não são talvez tão bem percebidas, né? Acho eu, e tento muito alterar as palavras durante a incorporação, ele nunca deixa. Nunca deixa. Aí é assim. Mas isso é o meu defeito. É o meu defeito, tenho que me aprimorar, etc. Mas isso é o primeiro passo, é reconhecê-lo, não é? Com certeza. E eu digo assim até porque às vezes tem alguém que tem a mediunidade e às vezes se aventura Mas você faz assim, você acordou cedo, já começou a se ocupar com isso, aí em Portugal era Sim. 11h30, e mesmo eu estando aqui, né, da Inglaterra, fazendo esse trabalho e essa ponte, independente de eu estar aí presente, você viveu todos os procedimentos que você acredita serem necessários, você até defumou o lugar, não foi? Sim. É, digamos que é a minha bengala, digamos assim. É a minha bengala. Não para eles, porque eu sei que não é para eles, é para mim, para me sentir em paz. Há determinados cheiros que eu já estou, ou seja, associo à paz. Eu raramente bebo chá, só normalmente nestes trabalhos, e a minha mente, inatamente, associa logo quando estou a beber chá, à concentração. Então eu acredito que o chá se calhar não me concentra, mas como me habituei a cada vez que tinha que me concentrar a beber um chá, a minha mente já está logo habituada. É uma ferramenta, digamos assim. Boa. É uma ferramenta. É uma bengala. Claro, mas é uma forma também de dizer, olha, eu respeito o sagrado e adentro Ah, nele. exatamente. Sim, exatamente, exatamente. Mas isto também é muito por culpa deles. Porque Isso sim, mesmo. é muito por culpa deles, porque no início nós temos tendência a sofrer influências dos outros. Bem, se o outro faz isto, ou se no livro diz que se tem que fazer isto, eu também tenho que fazer, senão não dá, etc. E eu levei um bocadinho na cabeça sobre isso, porque às vezes nós perdemos mais tempo com isto. Ou então, se eu não acender a vela, não posso, Claro. porque isso não protege. Então hoje não vou poder fazer isso porque não tenho aquela vela daquela cor, etc. Então acaba por nos limitar. Tenho noção que é uma bengala, mas não é essencial. Não é? Entendi. Ajuda-me. Deu para fazer, faço. Se não der, não faço. Porque eu ouvi, como é normal, ouvi o diálogo anterior com o Pai José, e ele próprio disse que ele incorpora, é no médium, então o que influencia sim é a vibração do médium. E eu tento-me, daí, usar muito a música. Há músicas que me fazem lembrar determinada entidade, então eu ouço essa música, porque auxilia-me a entrar naquela vibração, digamos assim. Nossa, que boa ideia. Tá certo, então. Você tem algum conselho assim final para algum médium iniciante? Iniciante sou eu, né? Acho que somos todos. Eu, né? Eu partilho a mesma opinião deles, porque eu até já ouvi a injeção deles, não é? Com esse depoimento, que é um investimento, o autoconhecimento, a paz de espírito, que é muito difícil, não é, nos dias de hoje. E é necessário existir sim um estudo sobre a mediunidade, mas isso é o segundo passo. O primeiro passo tem que ser o estudo interno. A sensibilidade, a sensibilização que nós temos, conhecer as entidades pela sensação vibratória, não é, as sensações do corpo. Eu estou com a cabeça vazia, é difícil falar. Ainda estou assim meio atordoado. Claro. Você está em Lisboa, né? Exatamente. Entendi. Então é isso daí. Olha, muito obrigado. Ah, Muito uma obrigado, Pedro. questão que não posso, que eu até lembrei, eu tinha esquecido, relembrei, sobre o sotaque. Sendo português, como é que você vê a entidade vir e falar em brasileiro assim, em corrente normal? Eu vou ser sincero. Eu, quando ouvi esse diálogo com o Pai José, e foi mencionada essa questão, eu reparei que eu, por exemplo, se estiver na brincadeira, com os meus amigos e tentar falar em brasileiro, é um bocadinho diferente. Ou seja, se quiser, eu consigo imitar bem, o sotaque. Acho eu. Ainda não tentei. Mas se estiver na brincadeira, uma coisa assim, sem ser muito intelectualizada, o sotaque é completamente diferente. E eu noto que eles saem de uma forma natural. E se eu quiser mudar o sotaque durante a conversa, eu começo-me a engasgar, é complicado. Eu fiz esses testes todos no início, quando duvidava de tudo e mais alguma coisa. Tentava-me levantar quando era o Pai José e não me conseguia endireitar. Ou conseguia, só que era um esforço enorme, havia ali, aí sim havia uma agressão. E é uma ferramenta que eles utilizam e que me dá uma certa segurança, porque eu sinto principalmente, e o Pai José falou nisso, principalmente no pensamento, quando eu não ouço, não sou claraudiente, quer dizer, já ouvi poucas vezes, mas é muito mais fácil para mim falar através da telepatia. É alteração, há uma sensação ali na mente, na cabeça, que não sei explicar essa sensação, deve ser ali no chakra do terceiro olho, mais ou menos nesse local da testa. E há uma sensação no pensamento que altera completamente. É como se ficasse focado no pensamento. E o pensamento sai sempre com outro sotaque, ou seja, sai com esta voz, por exemplo, o cobra coral. É a minha voz interior, mas vai sair com a voz que ele faz, e vai, quando está incorporado, e as palavras, tal e qual, como quando ele está incorporado. Nossa, isso é muito bonito, né? E você explica de uma maneira que é tão simples e as pessoas a dizer assim, ah, então daí realmente não tem tanto mistério assim e tanta dificuldade, né? Eu falo simples porque eu também complicava muita coisa, né? Eu complicava muita coisa e quando comecei a perceber as coisas de forma simples, porque a interferência deles connosco é muito simples, é muito fluida. É muito fluida. Nós é que temos tendência a distanciar muitas coisas, a criar ali um grande folclore, não é? Uma grande fantasia à volta. E quando não é, não é? Porque se eles atuam através de nós, a coisa tem que ser simples. Agora, se eles têm que nos invadir, não é? Para atuar, aí a coisa é que vai ser complicada. Entendi. Você já deu algum nome assim pro seu espaço? Tipo Casa do Caboclo, Cobra Coral e Exu Veludo? Não, até porque. Não. Até porque eu não tenho um espaço em si. Ou seja, existe um espaço onde trabalho com as terapias de Reiki, de uma amiga, que é um espaço zen, não tem nada a ver com religião. Entendi. Porque eu sem tentar ofender, Claro, claro. eu no início, quando descobri que incorporava, e da forma que foi muito, pelo que dizem, muito firme, porque normalmente as entidades nem falam bem, nem escrevem o ponto, etc. Eu não conhecia um banda sequer, foi a primeira vez que fui ao terreiro. Eu tive ali um choque, andei a perceber porque é que aquilo iria me influenciar na vida, que eu agora tinha que ser médium, tinha que trabalhar numa casa, porque supostamente se as identidades querem, nós temos que fazer isso. E fui, não é pressionado, né, mas fui convidado várias vezes para entrar para a religião e eu não consegui, porque eu adoro aquela energia, adoro aqueles atabaques, só que não se adequa ao meu estilo de vida, ter determinadas obrigações, o meu ego também não é equilibrado, não é? E posso dizer que em determinadas partes ia-me custar submeter-me a algumas coisas. Em determinadas pessoas, por exemplo, há uma coisa que me custa muito, que é chamar pai a alguém sem ser o meu pai. Eu não sei se isso é arrogância minha, ou se até é humildade minha, não é? Havia muita coisa e certas obrigações que não me. Eu não encaixava na minha vida, não critico quem o faça, mas eu não me via a mim a fazer isso. E quando falei uma vez, eu acho que foi com o pai José, que eu disse-lhe. Que lá no terreiro diziam que eu não podia falar com as entidades em casa, porque não era uma casa protegida, etc. Ele disse-me que, independentemente de onde eu estivesse, se fosse num terreiro, fosse numa casa espírita, seja onde fosse, ele estaria comigo. E que, se nós queremos mudar o mundo, temos que nos sujeitar a fazer coisas diferentes, não é? E é o que acontece. Eu não sou terapeuta, eu não me considero médium, até é uma coisa que ainda me custa um pouco a aceitar, não é? E a exibir às pessoas. Quando as pessoas me procuram para algumas terapias de Reiki, eu faço. É como se fosse quase um hobby, digamos assim. E as coisas sem eu ser muito agredido, sem eu ter de me disciplinar ou sacrificar, digamos assim, sacrificar para fazer determinadas coisas. Enquanto se eu tivesse uma religião, eu sinto que me iria apagar a mim mesmo. Para fazer muita coisa, tinha que, todos os dias, ou determinados dias, tinha que ir lá. Eu não tenho vida para isso. Eu tenho que ser humilde comigo mesmo e tenho que ter aquela tal caridade comigo mesmo de aceitar que eu não tenho vida para esse tipo de coisas. Então não critico, tanto que eu sempre que posso, vou lá fazer uma visita, sinto-me bem, só que eu não me vejo dentro disso. E eu sei que me iria anular dentro de uma religião, mesmo sentindo-me bem com a energia dela. Mas não com a forma como ela se materializa, não é? Com Porque o certeza. meu foco é viver, não é? E se aquilo não me dá prazer em viver, eu não o vou fazer, não o vou fazer.